dor existe, o sofrimento vem, nos faz chorar, nos tira o bem. Lágrimas caem como gotas de sangue, e o coração grita, sem ter pra onde correr. Perdemos quem amamos, ficamos sem chão. A vida aperta, bate a solidão. Dificuldades, noites de desespero, mas é um nome que é nosso, escudo verdadeiro. Jesus Cristo vai segurar tua mão, mesmo no vale, na escuridão. Aceite Ele como teu Salvador. Ele é a paz, Ele é o amor. Não estás só, Ele está aqui. Mesmo se tudo quiser ruir, confia nele, deixa ele agir. Jesus te ama e não vai te deixar cair. O mundo pode te abandonar, mas Cristo nunca vai te deixar. Mesmo que a dor queira te consumir, Ele te abraça, te ajuda a prosseguir. Cada lágrima Ele vai enxugar, cada ferida Ele vai curar. O que era dor vai ser testemunho do grande amor de um Pai tão justo e único. Jesus Cristo vai segurar tua mão, mesmo no vale, na escuridão. Aceite Ele como teu Salvador. Ele é a paz, Ele é o amor. Não estás só, Ele está aqui. Mesmo se tudo quiser ruir, confia nele, deixa Ele agir. Jesus te ama e não vai te deixar cair. O mundo pode te abandonar, mas Cristo nunca vai te deixar. Mesmo que a dor queira te consumir, Ele te abraça, te ajuda a seguir. Cada lágrima Ele vai enxugar, cada ferida Ele vai curar. O que era dor vai ser testemunho do grande amor de um Pai tão justo e único. Jesus Cristo vai segurar tua mão, mesmo no vale, na escuridão. Aceite Ele como teu Salvador. Ele é a paz, Ele é o amor. Ergueu os olhos, Ele vem te buscar. Tua história Ele vai restaurar. Deixa Jesus ser tua direção. Entrega a vida, entrega o coração.